Logo eu que julgam ser alguém forte demais pra chorar, certo demais pra falhar, tipo um cofre. Queria ter a sorte hoje de não pensar demais e só fazer dinheiro rimando coisas banais. Deitado na cama vários dias com medo de ver a rua. Diz como é que a luta continua, se tá tudo nublado, impossível de ver a lua. E a grade da janela impede que os demônios saiam de dentro da minha cabeça, que porra é essa? Mais um dia que tô me sentindo nada. Vai entender como é que explica. A cada ano que passa sou chamado de referência. De onde venho não se demonstra fraqueza. Tomara que todo mundo pule pra próxima música. Logo eu que já vi de tudo na mesa: dinheiro, droga, arma, balança de precisão, prazer, decepção, a ponte quem não teve uma. Lembro minha mãe jogando a TV pela escada, porque meu pai chegou fedendo a cachaça. E um espírito sem luz falar que essa é minha herança. Não. Vai saber o que eles passou também na infância. Não consigo acreditar que alguém me ama. E ela diz que tudo que eu faço é pela fama. Pego o celular e vejo a foto da minha filha. Lágrimas. Mais um mundo que desaba. Lágrimas. Como ser aqui controla. Lágrimas. Abri o bloco de notas. Hip hop, por favor me salva. Lágrimas. Mais um mundo que desaba. Lágrimas. Como ser aqui controla. Lágrimas. Abri o bloco de notas. Hip hop, por favor me salva. Diz que não entrou nessa pra mudar de vida. Luz no fim de um túnel, um foco de esperança. Olha pra trás, nós é casca de ferida. Então levanta, toma teu leito e anda. Levanta, toma teu leito e anda. Levanta, toma teu leito e anda. Levanta, toma teu leito e anda. Levanta, toma teu leito e anda. Precisa de gente como eu pra poder reportar e dizer: aquele é um cara mau. Então, desfaz de vocês. Boxe.